Other side of the Smollett. 301, stand 323. Controle Salvador, stand 323, passando 1500, Árvore 1, elétrico. Stand 3283, contatada na decolagem, suba via saída Árvore 1, transição elétrica, para nível 360. Árvore 1, elétrico, para o... 3, 6, 0, 3, 2, 3. Só para informação, o tráfego que decolou da Tanda 1-0 vai cumprir o perfil da saída. O solicitação do controle, assim que ele liberar o eixo, autoriza sua decolagem. Tá no Golfo Quilote, tem decolagem autorizada, pistão no 7, vento 190 graus e no 59. Confirma por quantas milhas vai nesse estado de vias? 1-0 milhas. Gente, então 3-2-3, a fase de desvio, as autoridades diretamente. Fase de desvio, Zadman, 3-2-3. Autorizado direto, eleva a fase de desvio. Eleva, pode desvio, 3-2-3. Fase de desvio, 2-8, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, Golfo Quilótico. Doutor Salvador, boa noite, eu sou o Papa Tiago, Golfo Quilótico. Golfo Quilótico, contato radar na decolagem, suba via subida Lotar para nível de voo 090. Salve via saída Lotar para nível de voo 090, Golfo Quilótico. Salvador, boa, 3-2-3-2-3-9-7, pronto. 3-1-9-7, ali, mantém pistão 0. Ali, mantém 1-0, 3-2-3-9-7. Número 645, chama centro Recife, 1-2-8-35, alterna 1-2-5-8. Confirmando 1-645, senhora. 1-645, chame o centro Recife em 1-2-8-35, alterna 1-2-5-1. 2-8-35-25-1, agora 1-645, boa noite. 7, tem decolagem autorizada para o turno 0, vento 200 graus, 149. Teve decolagem, está 3897 iniciando. Tá? 3283, chame centro Recife, 1128, decimal 35, aperta 125, decimal 1, bom voo, senhorita. Muito obrigada, boa noite, centro 97, decolou 33, controle 120, decimal 8. Controle agora 108, boa noite, está 3897. Controle, boa noite, está 3897, passando 2200 pés. Então 3897, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvuno para o nível de voo 320. E a Sanvuno 320, pode voar à direita Sanvuno? Autorizado. Salvador, o Bona, espera. controlei, Golf Watch. Prossiga. Na presença, eu solicito atenção ao nível de voo 110, Golf Watch. Golf Watch autorizado nível de voo 110, submantém. Autorizado, sistema tem nível de voo 110, Golf Watch. Torre Salvador, muitíssimo boa noite, é o Azul 2781, se aproximando do ponto zero da 1-0. Azul 2781, muito boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0, vento 190 graus com 099. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, Azul 2781. 3897, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 125, decimal 1 no bom voo. 2835 ano, tá 3897, obrigado, boa noite. Boa tarde, telefone 8732 190 da Sandra, descendo para 1150. Controle Salvador na escuta, tá 3290. Tá 3290, acende a identificação, desde que havia chegado o bombeiro para o nível de voo 050, ajuste 1018. 050-18, a possibilidade de voar em senhor. Prossiga. A possibilidade de voar em TAP, senhor? Autorizado direto TAP, 3290. Muito obrigado, 3290. 2781 decolou agora aos 43, controle 120, decimal 8. 208, passou 2781, até retorno, boa noite. Controle Salvador, muitíssimo boa noite, é o Azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 160. 160, via Arbor 1, 2781. Está livre de as restrições na subida ao 2001 e após 2000 pés autorizado direto elétrico. Livre das restrições para o 160 após 2000 direto elétrico, 2781, obrigado. Oscar, Golf Kilo. Golf Kilo Oscar, controle. Escuta, senhor. Foi chamado de pouso em Paulo Afonso. 2233, Golf Kilo Oscar. 2233, confirme. Afirma, senhor. Tem antigrado. Da presente chama Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. Caso negativo, a própria rádio Paulo Afonso, 125.85, boa tarde, bom voo. 145-2285, caso negativo, 125, a rádio Paulo Afonso, 2 km, boa noite, bom início. Então, 3290, desça 2000 pés, ajuste 1098. Autorizado final do ILS X-Way para pista 10, reporte localizador. Gente, 2018, autorizado, chamará estabilidade, obrigado. Sané 6143, última identificação, dessa via chegada bom aqui para inicialmente nível de voo 120, ajuste 1098. Controle Salvador, Papa Romeo Fox, Mike Tango, centro da informação Yankee, descendo para 150. Papa Romeo Fox, Mike Tango, identificação, desça via chegada bom médio 1 para o nível de voo 050, ajuste 1098. Via bom médio 1, Papa Romeo Fox, Mike Tango, poderia confirmar a distância do Fox, Mike Tango para o VOR Salvador? Agora aproximadamente 7, 9 milhas. Motor Salvador, o Bono 705. Bono 705, contato radar na decolagem, suba via saída salvo 1 para o nível de voo 380. Salvo 1380, Bono 705. estabilizou, tá 3290. Tá 3290, complete LF X-Ray, chame 2 Salvador, 118, decimal 95, boa noite. 3295, obrigado. Boa noite, 3290 da Sandra, embaixo travado visual. 3290, muito boa noite, tem pouso autorizado, piscina 0, vento 170 graus, 189. Tem livre pouso, TAM 3290. Só para informação, o vento no aeródromo está variando de intensidade de 12 a 24 nós. Ok, sim, senhora. Confira a pista molhada, 3290? Não, negativo, pista seca. Ok, Cíntia. Leme 143, reautorizada 4.000 pés, ajuste no 098. Azul 2781, vou na prova de conquista. Prova de conquista, 2781, obrigado. No 705, chame Centro Recife, 128, decimal 35, Averno 125, decimal 1, boa noite. 2, 1, boa. 3, obrigado, informa aqui na final curta, tá, o vento está bem de través, é, com a intensidade um pouco mais forte. Gente, obrigada. 2781, Chima Agro Recife, frequência 1260, alterna 135, decimal 3. 1260, 1353, 2781, obrigado, boa noite. Pô. Caminhão 143, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. Romeu Fox Mike Tango, sessão vetor para final do procedimento, voe com PRO 050, desça para 2000 pés com ajuste no 08, seu limite ao localizador. Na PROA 050, descendo para 2 mil pés, limitado pelo localizador Fox Mike Tango. Atenção número 1 na aproximação, se possível mantenha a sua indicada, informe para redução. Afirmativo, vai manter, reportarei quando a redução o Mike Tango. Tango, complete curva direita para o localizador, PROA 070, está autorizado a final do ILS. Na PROA 070, está autorizado a final do procedimento para o Papa Romeo Fox, Mike Tango. Na 6143, faça o vetor para sequenciamento, mantenha a presença próxima do limite ao localizador, desça para 2.000 pés ou ajuste no 08. 2.000, mantém a prova, 6143. Estabilizado, Papa Romeo Fox Mike Tango. Papa Romeo Fox Mike Tango, completa o final do procedimento, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. 118.95. Papa Romeo Fox Mike Tango, boa noite, está estabilizado, baixa ticada. Mike Tango, muito boa noite, sem contato visual, tem pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 139. Tem livre pouso Fox Mike Tango, obrigado. Oxalá 6143 para o localizador, curva esquerda para o 150, está autorizado a final do procedimento em forma estabilizada. 150, botar estabilizado 614. Autoriza a base pela direita da 17 para o Mike Tango? Pode esperar a modificação do plano. Reporta o modifico da presente, o Mike Tango. Calado agora 08, prossegue final da 17, reporte na curta final. Reporta na curta final da 17, Mike Tango, obrigado. Fox Mike Tango, tem pouso autorizado, custando 7, vento, 160 graus, 159. Afirmativo, livre pouso na 17, o Fox Mike Tango, obrigado. É 143 estabilizado? Estabilizado. Completa redução para aproximação, chame a torre Salvador, 118.95. Estabilizado. Pela EMEA 143, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, EMEA 143. Da Fox McTango, eu falo ONO ONO, confirme PAT. Prosseguindo agora para o PAT da Aerostar McTango. Cliente, estacionar a frequência livre. Frequência livre, estacionar. Channel 6143, me escuta? Escuta. Informação, a intensidade do vento está variando de 22 a 10 nós. Agora o vento está 170 graus com 105 nós. Tem pouso autorizado para o seu no zero. Vou autorizar a pista no zero, 6143. 083, good evening, concrete, clear, bom ferrado, down to 4000 feet, connect 1018. LP02 é o controle, receba sua transmissão 2/2. LP02, chame na frequência 119.8. Olimpo 02, o Paquera, copia somente a portadora. Ainda não temos o contato primário. Ponto espera, voo 1099. Voo 1099, autoriza alinhar e manter a pista no zero. Alinhe e manter no zero, voo 1099. Channel 6143, no solo 13, libera a direita, chame solo em 12, 1.9. 209, um paciente. Olimpo 02, Olimpo 02, é o Paquera. Tempo 02 de controle? Agora 5? Sim. Ok, poderia confirmar, agora já temos o primário de vocês, poderia confirmar qual é a rodada que executa? Rodada 9-3. Tá, o primário adquirido está livre, coordenação para defesa para fazer o 980 e executar a próxima. A 099, decolada a Zona Meia, chame controle Salvador 120 2008. 208, uma boa noite, no 099. Controle Salvador do 1099, boa noite, Arbo 1, Transelefa. Dono 099, contato radar decolagem, via Arbo 1, suba para o nível 360. Via para o 360, Dono 099. Olimpo 02, Olimpo 02, Alpaquera. Executa pra cima. Poderia confirmar qual é a rodada que executa? Rodada 104. Quente 104 em execução. Prato. Gol 1099, chama agora Recife, frequência 126.0 e alterna 135.3. 260353, gol 1099. A 083, you are clear the final LSX survey to runway 10, descent to 2000 feet, manage 1018, report on localizer. We are clear to the ILS X-ray runway 10, 21018, call you on localizer. Down to 2000 feet, Europa 083.